Pras novinhas aqui do baile, eu tô trazendo aquecimento. Sucesso, Paris! E aí? Pra ficar bem gostosinho, você vai dar agachamento. Movimento das academias do Brasil, hein? Olha que quando eu mandar, você deve do agachamento. Abraço, abraço. Todo mundo no movimento, o Neto LX. E aí, cheguei. Agacha, me agacha. Agacha, agachamento e agacha. Agacha, agacha, agacha. Então senta, então senta, então senta. Com talento. Hoje todo mundo com brigadurinho, hein? Então senta, então senta, então senta. Com talento, então senta, então senta. Vai, mago das teclas! E aí, cheio. Ai, chuchu. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Opa, novinha aqui do Bahia, canta, Zé da Crescimento. Tamo junto, Balaga Top Brasil. Pra ficar bem gostosinho, você vai na gacha dela. Olha que quando eu mando Paris, é de no movimento. Agacha, agacha. E aí, Murambu? Agacha, tô até falando francês agora, hein? Agacha, agacha, e agacha. Vai! Então senta, então senta, então senta. Eu quero ver as francesas com o bumbum durinho, hein? Pega na brasileira. Vai, vai, vai, vai. Agacha, agacha, agacha, agachamento e agacha. Movimento das academias, sucesso! Ah, e do movimento e agacha, agacha, da LX. LX Studios, no movimento. Ah, o rei dos paredões.